estação do Bugio. Esta é uma transmissão da Rádio Estação do Bugio. Amplificamos as presenças invisíveis subaquáticas, desde os micro-organismos ao clima, com foco especial na zona do Bugio. Eu sou Bernardo Gueiras. Eu sou a Diana Policarpo e hoje temos connosco a Mónica Betancourt Dias. Olá, Mónica. Olá. A Mónica é bioquímica e bióloga celular, líder do Laboratório de Regulação do Ciclo Celular do GIM, em Oeiras, e antiga diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência. O seu trabalho centra-se em compreender o funcionamento interno das células, com especial foco em estruturas microscópicas que regulam o movimento e a organização celular. Para além da biologia celular, a Mónica investiga o papel dos micro-organismos em contextos de stress ambiental e alterações climáticas. Este ano foi organizadora da conferência Integrating Cell and Planetary Scales to Address Climate Resilience, na Fundação Gulbenkian, que reuniu cientistas para debater o papel dos seres invisíveis na resposta à crise ecológica. Embora o seu laboratório não trabalhe diretamente com o ecossistema marinho do Tejo, o seu conhecimento ajuda-nos a pensar como os micro-organismos podem ser aliados fundamentais na monitorização e regeneração dos ecossistemas aquáticos. Mónica, quais são os projetos que está atualmente a desenvolver aqui no seu laboratório e se há algum que tenha alguma ligação direta ou indireta às questões ambientais e climáticas que estamos aqui a discutir? Nós, no nosso laboratório, trabalhamos com a biologia das células e muito como é que as células se multiplicam. Nós todos começamos com uma única célula, depois temos 100 trilhões de células, há imensa multiplicação de células. Isto é um fenómeno fundamental na vida e é importante para formar um organismo, é importante para doenças como o cancro, onde há multiplicação descontrolada, mas é importante para todos os organismos, também para os microscópicos. E nós estamos muito interessadas em olhar para aqueles organismos que realmente eram mais invisíveis. E mais invisíveis porquê? Porque a investigação tem-se centrado muito na área da medicina e perceber como é que as nossas células humanas fazem estes processos. E às vezes, como não podemos estar a estudar um ser humano porque não é ético, utilizamos outros organismos, animais, ou ratinho, ou moscas da fruta, que nós também utilizamos no laboratório. Mas esquecemos que, na realidade, o nosso planeta é feito por muitos outros organismos, muitos, que são super importantes para o ambiente. Seja aqueles que estão no solo, sejam aqueles que estão na nossa comida ou fazem a nossa comida, seja aqueles que estão no Tejo. E, portanto, nós, neste momento, achamos que o nosso próprio laboratório também se devia dedicar a essa área e começar a explorar estes organismos que têm sido negligenciados. E então estamos a colaborar com pessoas que estão habituadas a trabalhar com estes organismos e olhamos um bocadinho para a árvore da vida e perceber onde é que há grandes lacunas e organismos que nós sabemos que são muito importantes, em particular algas, que estão em ecossistemas marinhos, que são importantes para captar o dióxido de carbono e por muitas outras razões, porque também fazem parte da cadeia alimentar e por aí fora, mas que nunca ninguém estudou. E, portanto, começámos a fazer isso no laboratório e temos agora alguns desses organismos no laboratório e estamos a perceber como é que eles se multiplicam, que é algo que é fundamental para estes organismos. Se eles não se multiplicarem, não há estes organismos. Estudamos também, porque a estrutura com que nós trabalhamos, que é importante para a multiplicação, também é importante para o movimento. Movimento no sentido de fazer um flagelo, que é o mesmo que a cauda do espermatozoide, e que faz com que estes organismos, são algas, se movam no ambiente e se dispersem, colonizem um novo ambiente ou fiquem no ambiente em questão. E, portanto, também é muito importante para eles, por exemplo, se há um stress naquele ambiente que não está a ser tão favorável, poderem ir para outro ambiente, se multiplicarem e sobreviverem. E, por isso, também estamos a estudar estas estruturas, não só na multiplicação, mas também no movimento das células, né, com essa valência. E, por isso, estes projetos que estamos a fazer agora, para fazer aqui acabar a pergunta, a resposta à pergunta, é no sentido de dar valor a organismos dos quais se conhecia menos e, ao começarmos a olhar para estes organismos na árvore da vida, uns aqui, outros ali, começamos a perceber melhor o que é que há em comum entre todos os organismos da árvore da vida e, se conseguirmos perceber quais são esses princípios básicos, também poderíamos extrapolar para outros que não fazemos a mínima ideia, que ninguém estudou, porque saberíamos, bem, isto é essencial, portanto, aquele organismo também tem que ter e, assim, ajuda-nos a perceber melhor como é que eles sobrevivem E obviamente quando nós percebemos melhor como é que eles sobrevivem, também eventualmente podemos perceber como é que eles resistem ao stress. Neste momento não estamos ainda a trabalhar com circunstâncias de stress, só às vezes por engano, porque fazemos algum erro no laboratório e pomos estes organismos a alguma circunstância em que podem estar estressados, mas é algo que também seria importante fazer eventualmente. Agora estamos mesmo no mais básico, é perceber como é que eles fazem algo tão básico como se multiplicarem. Na conferência que organizaste este ano e que tive o prazer de fazer parte, exploraram como o estudo das células e micro-organismos pode ajudar a enfrentar os desafios das alterações climáticas. O evento destacou a importância de conectar processos muito pequenos, como a biologia celular, com fenómenos globais, como a saúde dos ecossistemas marinhos e a captura de carbono em zonas úmidas. Pode explicar como é que esses seres invisíveis influenciam a saúde e o equilíbrio de ambientes, como por exemplo aqui o nosso estuário no Tejo? Estes organismos são essenciais, como eu estava a dizer, a todos os níveis nos ecossistemas, e daí que nós fizemos a conferência. Um bocado porque quando se fala em ecossistemas pensa-se muito numa ideia macro e como é que as alterações climáticas estão a influenciar o ecossistema. No fundo, o ecossistema é composto por muitos organismos e esses organismos são compostos por células. Portanto, se nós queremos perceber como é que os organismos reagem, temos que perceber o que é que as células estão a fazer. E o que nós quisemos fazer com esta conferência foi fazer esta ponte entre as células e a parte mais que nós chamamos de saúde planetária, a saúde dos ecossistemas, que não é feita normalmente. Há aqui uma lacuna muito grande de comunidades científicas que não falam umas com as outras, porque normalmente não estão em comunidades, em instituições onde possam falar umas com as outras, e nós quisemos começar a fazer essas pontes e pensar, no fundo, como é que criamos este campo de investigação que é tão necessário se queremos perceber como é que os ecossistemas podem ser mais resilientes. E no fundo, nessa conferência havia pessoas que representavam ecossistemas diferentes, mas também ecossistemas marinhos, trazendo alguns deles algas mais multicelulares e outros organismos mais pequenos, desde algas unicelulares, como nós próprios, do meu laboratório, mas também bactérias, que também são super importantes, e vírus, que também são importantes e que também são ainda mais microscópicos e invisíveis e que existem em todos os ecossistemas. E, portanto, do ponto de vista de pensar no Tejo, apesar de eu não saber muito ou nada sobre o ecossistema do que é que existe aqui no mar aqui tão perto, não é? Em particular o farol do Bugio que está aqui tão perto, tenho a certeza que há ali bactérias que são super importantes, algas super importantes que provavelmente se alimentam também dessas bactérias e que captam também dióxido de carbono, portanto, alimentam-se de duas maneiras, uma com a luz e outra através das bactérias, outras também não ligam nenhuma às bactérias, isso é só através da luz. E no fundo, esses organismos são muito importantes também para depois servem de alimentação para os peixes, para todo o resto que existe, não é? Todos os outros organismos que nós já vemos, esses invisíveis, e que nós somos mais sensíveis porque os vemos e vemos se eles morrerem por aí fora. E eventualmente até os golfinhos, não é? Portanto, há aqui toda uma cadeia alimentar que é super importante e que no fundo, para percebermos o ecossistema, temos que perceber todos os elementos dessa cadeia alimentar e não nos podemos esquecer daqueles que são muitas vezes esquecidos, são estes elementos invisíveis. E quando se fala em biodiversidade, muitas vezes eles não estão lá. E é algo que é muito importante a chamar a atenção, daí a relevância deste vosso programa. O teu trabalho foca-se em estruturas celulares microscópicas como centríolos e cílios. De que forma achas que este tipo de investigação se pode relacionar com os grandes desafios ambientais no nosso planeta? Estas estruturas são muito importantes para muitas coisas dentro das células. Aliás, quando nós olhamos para os seres invisíveis, que são unicelulares, as bactérias não têm estas estruturas, mas quando olhamos para aquilo que nós dizemos que são os protistas, que são organismos unicelulares eucariotas, ou seja, que têm um núcleo com um material genético diferenciado dentro deles e que são imensos organismos como, muito diferentes uns dos outros e que existem, por exemplo, no ecossistema marinho. Estas estruturas com que eu trabalho são muito importantes para diferentes funções. Uma delas é a multiplicação das células, outra é o movimento, mas para além disso, que eu ainda não tinha referido, elas também se alimentam com estas estruturas. Portanto, a pessoa pode imaginar um flagelo, que é tipo uma cauda de um espermatozoide ou de uma alga, também serve para apanharem comida e levarem à boca, porque estas estruturas, apesar de terem uma serem uma célula, também têm uma boca e, portanto, depois comerem a comida, através de trazerem a comida através desta estrutura. E, além disso, também esta estrutura tem maneiras de comunicar e sentir informação. Portanto, é uma espécie de uma antena que sente informação do ecossistema. Por isso, eu acho que é uma estrutura muito bonita, porque está assim no centro de tudo o que é, que são coisas importantes, não é? É a multiplicação, é a comunicação, é o movimento. Portanto, está no centro de tudo o que é funções vitais de um organismo. Obrigado por criar essa imagem para os nossos ouvintes. É muito importante para também poderem ter esta referência de um aspecto visual, porque muitas vezes não estão acessíveis ao grande público, né? O nosso projeto foca-se precisamente nos organismos da zona da Golada do Tejo, mas durante a nossa investigação tem sido muito mais fácil encontrar especialistas que estudam espécies como os peixes ou macroalgas, ou como os golfinhos, como mencionaste há pouco, do que micro-organismos marinhos como as bactérias. Que reflexão é que podemos fazer sobre essa falta de estudo destas entidades que não são tão visíveis a olho nu? Eu acho que é algo que está agora na consciência também dos cientistas que trabalham com estes organismos, no sentido de sensibilizar quem está preocupado com o clima e quem está preocupado com a biodiversidade, que não se pode falar nem de alterações climáticas e influência na vida, nem de biodiversidade, sem falar destes organismos que são invisíveis. E há dois tipos de organismos invisíveis: aqueles que são bactérias, como estavas a dizer, não é? e que são super importantes, e aqueles que já são eucariotas e que têm um núcleo diferenciado, mas que também são invisíveis e também precisamos de um microscópio para estudá-los. E todos eles são extremamente importantes no ecossistema. E há imensas espécies e têm sido ignorados durante muito tempo. Há realmente comunidades de microbiologia que estudam estes organismos. Há comunidades de protistologistas que estudam os protistas. Mas são todos separados uns dos outros. Eu acho que agora se começa a ter mesmo a noção de que é preciso fazer alguma coisa para pôr as pessoas a falar umas com as outras e para perceber a importância destes organismos invisíveis para o ecossistema. Será que a nossa condição humana favorece a termos um foco maior nas espécies que são macro? Será que o financiamento vem mais para esse tipo de estudos do que para algo que não seja tão imediato como Eu acho que tens razão. Acho que aquilo que é visível... Há duas questões aqui, eu acho, ou talvez mais, mas pronto, lembro-me duas imediatas. Uma delas é a questão da saúde, não é? E aí há alguns micro-organismos que têm tido relevância, não é? Portanto, ou da malária, ou toxoplasma, por aí fora, não é? E as bactérias, não é? E os vírus, e por aí fora. Eu acho que aí, do ponto de vista de saúde, os micro-organismos têm tido alguma relevância. Mas vai muito para além da questão da saúde, e como vocês estão a levantar neste projeto, também a questão daquilo que é visível e aquilo que nós sentimos, não é? Quer dizer, um golfinho, se houver um problema com o golfinho ou a extinção do golfinho, a pessoa tem uma relação com o golfinho e fica triste e reage por aí fora. Enquanto uma bactéria ou uma alga que a pessoa nunca ouviu falar, que não tem nome por aí fora, as pessoas não reagem nem percebem a relevância, não é? Eu acho que seria muito importante, no fundo, começar a ter instrumentos para mostrar a importância destes organismos no ecossistema e que o próprio golfinho depende destas espécies e a nossa saúde depende destas espécies, não é? Interconexão dentro do ecossistema que não é tão mostrada, ou não temos ainda instrumentos para falar e divulgar e fazer as pessoas sentirem tal como sentem a emoção de ver um golfinho, não é? É mais fácil antropomorfizar um golfinho do que uma bactéria. Claro. Poderíamos antropomorfizar uma bactéria de algum modo ou criar esse tipo de ferramentas para haver uma ligação mais próxima? Pois, a questão é que, tipo, eu acho que aqui entra-se nos instrumentos de comunicação que podemos ter, não é, para divulgar e para fazer com que as pessoas se relacionem com a ciência. E a questão é que instrumentos é que poderíamos ter? Se calhar instrumentos em que mostrasse os números, que é claro que realmente a abundância de algumas destas espécies é muito grande e quanto é que as outras dependem destas e quanto é que nós dependemos. Mas se calhar também, agora a partir do momento em que começamos a ter mais instrumentos de realidade virtual, de perceber, de entrar de uma destas células dentro de uma das algas e perceber como é que a alga funciona, ou nós próprios sermos reduzidos ao tamanho de uma alga e estarmos num ecossistema com várias algas e percebermos como é que elas interagem umas com as outras, não é? Havia um colega nosso que trabalha muito entre arte e ciência e que falava de uma exposição giríssima sobre o comportamento de aranhas, em que fizeram uma instalação em que as pessoas, elas próprias eram aranhas e andavam na teia da aranha, não é? E assim as pessoas podiam se sentir como uma aranha e pensar como uma aranha pensa. Portanto, eu acho que às vezes temos que ser postos na pele de uma alga para perceber como é que o ecossistema funciona e como é que pode ser afetado e relevância, não é? Eu acho que é uma instalação que estás a mencionar do Tomás Sarraceno. Fica aqui de referência para outras formas de inteligência também. Exatamente. Inteligência no sentido de total, não é? Exatamente. E aqui mais direcionado ao nosso projeto de especular sobre uma estação marinha no futuro a partir do Bugio, que tipo de investigação, no teu ponto de vista e da microbiologia, faria mais sentido desenvolver num espaço como este? Sim, eu acho que seria super interessante perceber, dentro deste ecossistema, quais são as espécies que são determinantes do ecossistema, que eu não sei neste ecossistema quais é que são, nem sei se sabe, e perceber até que ponto é que algumas dessas espécies podem servir como sentinelas daquilo que se está a passar no ecossistema, não é? Acho que isso seria mesmo muito interessante. Tenho falado agora com colegas que estão a trabalhar nos Pirineus, em lagos nos Pirineus, estão a mapear a biodiversidade e que estão a tentar ver quais são as espécies que podem servir como sentinelas. E eu acho que aqui também pode ser super interessante, não é? Perceber que espécies é que a sua alteração pode ser importante para o ecossistema e se nós podemos seguir a saúde destas espécies, não é? Tirando amostras ao longo do tempo e percebendo, olhando para a temperatura da água, olhando para várias espécies que estão dentro do ecossistema e estas em particular, estas sentinelas, como é que elas evoluem ao longo do tempo. Acho que isso é super, super interessante. E aqui para os nossos ouvintes, podes descrever o que são sentinelas? Qual é a caracterização de uma sentinela? Uma sentinela é algo que no fundo, tal como a palavra sentinela o diz, não é? Seria uma espécie que reflete aquilo que se passa no ecossistema. Ou seja, se o ecossistema tiver a ser afetado, por exemplo, o número daquela espécie afetada, ou aquela espécie não está saudável e nós podemos ter parâmetros para medir. E, portanto, em vez de estarmos a medir 30, 40, 100 espécies, aquela espécie é a sentinela, ou seja, basta-nos medir aquela ou três espécies para sabermos que algo não está bem. É aquela que representa o ecossistema, no fundo. E, portanto, permite-nos poupar trabalho, mas ao mesmo tempo continuar a seguir aquilo que se passa no ecossistema. E que infraestruturas técnicas, sensores ou colaborações transdisciplinares entre cientistas e artistas consideras ideais para um projeto como o nosso? Eu acho que seria muito interessante envolver, ou seja, ter cientistas que percebem este ecossistema, não é? Conseguem mapear as diferentes espécies no ecossistema, conseguem mapear os fatores que influenciam o ecossistema e como é que conseguimos monitorizar esse ecossistema ao longo do tempo. Mas acho que era muito interessante também envolver as populações que vivem aqui, como eu, que vivem em Oeiras, não é? E as minhas crianças que vivem em Oeiras, e percebermos, não é? Termos instrumentos para perceber o que é este ecossistema, como é que ele muda e como é que ele pode influenciar a nossa vida. Se ele mudar completamente, se ele ficar estragado, o que é que nos acontece? Podemos ir à praia ou não podemos ir à praia? Há muitas implicações do ponto de vista. As pessoas que estão ali a pescar, podem pescar ou não podem pescar. Portanto, há muitas implicações para o dia-a-dia das pessoas, e depois muitas mais, não é? Que eu acho que seriam interessantes. E, no fundo, envolver as pessoas, se calhar, a colher amostras. Se calhar, as escolas estarem envolvidas a monitorizar o que é que se passa dentro deste ecossistema. Acho que podia ser muito giro, não é? Porque temos aqui imensas escolas que estão muito perto do Tejo. E acho que era super giro ter até instrumentos para monitorizar dentro da própria sala de aula, porque à volta disso nós juntamos muitas disciplinas, não é? Juntamos a biologia, juntamos a física, juntamos a química, juntamos a ecologia, imensas disciplinas que eu acho que seria muito giro levar para a sala de aula. Do ponto de vista da arte, eu acho que, quer dizer, com a arte vocês criam maneiras de nos pôr fora do nosso dia-a-dia e de pensar com diferentes perspectivas, não é? Digo vocês porque vocês são artistas, portanto, e eu acho que isso é essencial para nós conseguirmos pensar de uma perspectiva diferente e conseguirmos, se calhar, alertarem-nos para a relevância deste ecossistema, alertarem-nos para a história deste ecossistema, não é? Acho que há tantas maneiras de se pegar nisto e acho que a arte é sempre uma maneira excelente de nos fazer ver coisas de uma forma completamente diferente. E para a ciência isso é muito importante, não é? Porque para a ciência pensar fora da caixa é essencial, é isso que nos faz fazer as perguntas mais interessantes e, portanto, a interação com artistas é uma boa maneira de nos puxar o tapete e tirar-nos de fora da zona do conforto e fazer-nos pensar realmente em questões importantes e estar mais perto da sociedade também, que é muito importante para a ciência. Estamos num laboratório Tugim, num escritório, onde se ouve o zumbido dos frigoríficos e as tarefas de investigação das equipas na vida laboratorial. Uma estação ao ar livre traz benefícios para poder ter esta ligação com a ecologia que nos rodeia? Sem dúvida. Eu acho que o contacto com o ambiente é muito importante, porque volta àquela questão que nós estávamos a pôr da pessoa conseguir perceber o que é que está a falar, não é? Como a questão das algas que eu estava a dizer, a pessoa estar, nós pormos no ecossistema das algas para perceber o que é esta alga é. E mais uma vez, a estação in situ, eu acho que só o facto da pessoa ir in situ pensa muito mais naquele ambiente e nas questões que podem surgir naquele ambiente do que eu estar no meu laboratório, em que, sim, eu posso pensar em perguntas que são importantes para esse ambiente, mas vão estar muito focadas em coisas muito concretas. O ambiente, a parte sensorial toda, o facto de estar frio e depois estar calor, eu penso, estas algas vão estar, que estão aqui, vão estar sujeitas a uma flutuação de temperaturas muito grande ou muito pequena, que é algo que eu no laboratório nunca iria pensar. Portanto, eu acho que ter realmente a estação lá seria muito engraçado, além de que é muito bonito, e portanto acho que só isso faz também as pessoas, mesmo quem não é cientista, querer, no fundo, relacionar-se com a ciência para poder ir a um sítio tão bonito como esse. Acho que a beleza ajuda-nos a fazer esta mistura entre a ciência e a sociedade. Mónica, muito obrigado por partilhares connosco o teu conhecimento e visão tão rica sobre o papel fundamental dos micro-organismos e da biologia celular na compreensão e proteção dos nossos ecossistemas. Esperamos que esta conversa inspire mais pessoas a olhar para o mundo natural com mais atenção e cuidado, desde o mais pequeno organismo até ao planeta inteiro. Muito obrigado. Obrigada eu pela vossa iniciativa. Transmissões na Rádio Estação.